0804. Senhor Salvador, voo 1099. Decolou passando 600. Árvore Nova. Voo 099, contato com a decolagem. Sua via sai da Árvore 1 para o 360. Via Árvore 1 para o 360, voo 099.